pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Vá jogar a sua rede das 200 para lá. Pescador dos olhos verdes, vá pescar noutro lugar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. E o barquinho vai com o nome de Caboclinha, vai puxando a sua rede, dá vontade de cantar. Tem rede amarela e verde, o verde azul desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Obrigado, seu doutor, pelo acontecimento. Vai ter peixe, camarão, lagosta que só Deus dá. Pegou bem a sua ideia, peixe é bom pro pensamento. E a partir desse momento, o meu povo vai pensar nesse mar, esse mar é meu.